Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 22º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. E porque a Rádio Boa Nova fez anos há pouco tempo, no passado dia 19 de março, endereçamos aqui os parabéns a esta estação que já há 32 anos anima aqui as tardes, as manhãs e as noites dos nossos ouvintes, não só aqui da região centro, mas também para todo o mundo, porque agora através da internet a Rádio Boa Nova é ouvida no mundo inteiro. Por isso, mais uma vez, parabéns. Parabéns aos seus diretores que mantêm este projeto e aos seus fundadores que mantêm este projeto em pé há tanto tempo e sempre cada vez com mais qualidade. E nós, claro, é um privilégio fazermos parte desta grande família já há 7 anos. Boa tarde, caríssimos colaboradores do Clube de Rádio. Boa tarde. E vamos ficar, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I'm talking to myself and now they think I'm crazy. Do banda da Chainsmokers. O áudio todo está daqui em março. I'm a product of the internet. And now I'm face to face with all the voices in my head. I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. Everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like em seguida, vamos ficar com a rubrica Nós e os Animais e com Inês Brás. PAN quer hospital veterinário low cost em Lisboa. O Grupo Municipal do PAN vai pôr à apreciação da Assembleia Municipal de Lisboa, na reunião plenária de terça-feira, uma recomendação com vista à criação de um hospital veterinário para donos que ofiram baixos rendimentos. No documento, que será apreciado e votado pelos deputados municipais, o Partido Pessoas, Animais e Natureza pede a criação de um hospital veterinário solidário municipal para os detentores de animais que comprovadamente ofereceram baixos rendimentos. A ser criada, a estrutura deverá também apoiar as associações de proteção animal com sede na área do município, que não tenham por atribuições a prestação de cuidados médico-veterinários. O PAN classifica como imperioso criar um hospital veterinário municipal para animais errantes, abandonados ou detidos por pessoas em especial situação de vulnerabilidade socioeconómica, que não tenham capacidade para dar aos seus animais de companhia os cuidados básicos de saúde ou de socorrê-los em situação de emergência. O partido aponta que não são raros os casos de animais perdidos ou abandonados na via pública que são recolhidos por residentes no município de Lisboa. Antes de qualquer intervenção por parte da Casa dos Animais de Lisboa, e lembra, a incapacidade financeira dos detentores pode mesmo levar ao abandono dos animais. Ora, aqui está uma boa medida, mais uma boa iniciativa do PAN. Não é assim, Inês? Exatamente. Parece-te muito bem que, que há pessoas que, obviamente, não têm animais, mas não têm meios económicos para tratar deles, ou então os animais que andam errantes e que precisam, obviamente, também de acompanhamento veterinário. Mais uma ótima iniciativa. Por isso, Inês, lembramos que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone a sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Jovens Atentos e com a Bárbara Coqui. Nesta semana, na rubrica de Jovens Atentos, trago a notícia de que os alunos que passem de ano vão ter viagens de comboio como prémio. A iniciativa é do Governo e serve para promover o ensino superior. É errada a ideia que se meteu na cabeça das famílias de que não vale a pena estudar, diz a Secretária de Estado da Ciência. Os alunos do primeiro ano de um curso superior que passem para o segundo com aproveitamento vão poder viajar de comboio de graça para qualquer ponto do país durante uma semana, anunciou o Governo. Para poderem aceder à viagem, os alunos dos cursos técnicos ou superiores profissionais, bem como os de licenciatura e mestrado integrado, precisam ter completado o primeiro ano com pelo menos 36 créditos, no ano letivo 2017-2018. Não fiques apiado, dá crédito aos teus estudos e vem conhecer Portugal. É o mote da iniciativa que se insere no programa Estudar Mais é Precioso. Usando uma aplicação dedicada, GlobeStamp, os alunos podem ficar a saber mais dos sítios por onde vão parando ou viajar nos comboios da CP. E, ao mesmo tempo, podem partilhar a experiência com os seus pares, disse à Lusa, a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rolo. São anos exigentes, afirmou, considerando que o projeto Comboio do Conhecimento permeia os estudantes, ao mesmo tempo que é um estímulo para conhecer o território e a identidade nacional. É absolutamente inédito, não sabemos o que vai acontecer, referiu a governante, destacando que é errada a ideia que se meteu na cabeça das famílias, que não vale a pena estudar. Apenas cerca de um terço dos alunos à idade de estar no ensino superior está a fazer um curso, o que significa que está a desperdiçar dois terços do talento de jovens que precisam de saber que a oportunidade de conseguir um emprego aumenta 85% quando se tem formação. Se se juntarem as assimetrias regionais a uma curva demográfica descendente, o panorama fica muito mais preocupante. O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, afirmou que a campanha é também uma maneira de valorizar o comboio como meio de transporte, através deste Interrail dentro do país. O governo anterior esteve de costas voltadas para a ferrovia, afirmou a Lusa, referindo que é uma forma de cativar os jovens para um sistema moderno e viável de deslocação em Portugal. O presidente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes, António Vasconcelos, considerou que a iniciativa pode servir para contrariar a tendência de abandono escolar e levar os estudantes a conhecer melhor o interior do país. Parece-te uma boa iniciativa, Bárbara? Parece, realmente parece uma boa iniciativa para os estudantes do ensino superior, porém considero que também devia ser alargado ao secundário, porque é verdade que uma licenciatura e um curso superior aumenta a probabilidade de emprego, mas também acho que não é que não podemos criar esses incentivos assim, como se fosse tão imperativo os alunos irem para o ensino superior. Considero que o ensino superior é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, mas também considero que há apenas pessoas que não têm capacidades, nem têm os típicos dotes para a escola, nem têm o interesse teórico necessário para enverdar para o ensino superior. Portanto, considero que acabar o secundário é provavelmente um dos passos mais importantes na vida de qualquer estudante, mesmo aqueles que preferem o ensino mais prático ou mesmo que não estão interessados pela escola. Portanto, considero que se calhar se isto também fosse estendido ao ensino secundário, que ia ser um bom incentivo para os alunos acabarem o secundário, porque acho que atualmente acabar o secundário ou fazer os alunos acabar o secundário é um passo que se tem que tomar primeiro do que fazer os alunos enveredar para o ensino superior, porque mesmo com a escolaridade obrigatória até o 12º ano, nós ainda temos muitas pessoas a acabar a escola muito mais cedo, a partir do momento que fazem os 18, ou mesmo a repetir muitas vezes o ano, e para cursos profissionais que nunca chegam a acabar. Portanto, acho que é muito mais imperativo, neste momento, fazer com que se termine o ensino secundário. Muito bem. Provavelmente esta medida é tomada porque os jovens, por fazem 18 anos, normalmente na altura em que estão a ingressar na universidade. E normalmente, sendo maiores, já são responsáveis pelos seus atos, e é por isso, provavelmente, que está aqui esta ressalva. Só apenas para o ensino superior, mas concordo contigo, poderia ser alargado, se calhar, a partir dos 16 anos. Ao mesmo tempo, isto parece-me um bocadinho estranho, porque assim, qual é o dever do estudante, esteja ele no secundário ou no superior? É fazer o seu curso, é fazer as suas disciplinas com as melhores classificações que seja possível, e portanto isto parece que é, podemos ler isto como um incentivo, mas parece que é um prémio, é assim, se tiverem boas notas, se completarem os tais créditos do primeiro para o segundo ano, terão este prémio de viajar para Portugal. Eu parece-me que isto trai a outra mais-valia, que é se calhar dar a possibilidade de alguns jovens conhecerem zonas do país que não conhecem, porque às vezes nós estamos por cá, vamos até para o estrangeiro e não conhecemos alguns, até por exemplo, os estudantes do litoral se calhar não conhecem o interior, riquíssimo que ele é, a todos os níveis. Pode ser uma mais-valia. Nós aqui, como não temos comboio, pronto, dificilmente vamos apanhar aqui os nossos jovens em Liberdade Hospital, a não ser que fiquem ali por Canas de Senhorim ou por Santa Combadão e depois venham até cá. Bárbara, querias acrescentar que? Queria acrescentar que, na minha opinião, isso acaba por ser a mais-valia. É mesmo o facto de estarmos a premiar os melhores estudantes, porque considero que os melhores alunos têm que ser premiados, porque mesmo que parta da... que seja uma obrigação dos alunos ter boas notas, temos que admitir que não é fácil. Não é fácil acabar um secundário com médias altíssimas, não é fácil acabar o primeiro ano de universidade, como aqui diz, com 36 créditos, não é fácil. Portanto, considero que os alunos têm que ser premiados. E realmente acho que o melhor prémio é mesmo acabarmos por conhecer Portugal, porque Portugal não é Lisboa, o Porto e o Algarve. E há sempre aqueles recantos escondidos do nosso país, lindíssimos, que pouca gente conhece, ou que nós, que estamos no centro do país, e mesmo os alunos do litoral não conhecem. Portanto, acho que é mesmo uma mais-valia o facto de podermos viajar pelo nosso país, porque o estrangeiro, se não conhecemos o que é nosso, não é? Portanto, estamos a viajar pelo nosso país, a enriquecer-nos com a nossa cultura, e assim, obviamente, que eu acho que é uma ótima premiação. E vocês que estarão a ingressar no ensino superior no próximo ano ou daqui a 2 anos, já sabem, podem vir a usufruir perfeitamente e usem este apoio que o Ministério da Educação está a dar, porque realmente valerá a pena. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passamos agora às notícias, desta vez infelizmente não são boas notícias, de âmbito internacional, da eterna guerra na Síria, com a Catarina Duarte. Guerra na Síria, a escalada da indiferença. O atual momento da guerra na Síria, expostos nos sucessivos bombardeamentos e centenas de vítimas em Ghouta, a 10 km do centro da capital, Damasco, revela perigos que não devem ser ignorados. Por um lado, o risco da escalada militar, num conflito que há muito deixou de ser uma guerra civil, entre o regime de Bashar al-Assad e os múltiplos movimentos de oposição, e se transformou numa luta pela afirmação de interesses e influência de atores externos, da Rússia aos Estados Unidos, passando pelo Irão, Turquia, Israel e Estados do Golfo. Por outra, a ausência de resposta internacional à tragédia humanitária, com uma preocupante apatia das lideranças políticas. Após 7 anos de conflito, assiste-se a um novo agravamento da violência. Para além de combates entre forças do regime e movimentos de resistência, bem como a reiterada utilização de armas químicas contra civis, destacam-se 2 incidentes que envolvem atores externos. No passado dia 7 de fevereiro, conflitos entre forças aliadas ao presidente sírio e militares norte-americanos em Deir ez-Zor, zona curda do nordeste do país, resultaram em mais de 100 mortos, entre os quais foram identificados mercenários de nacionalidade russa, alegadamente ao serviço de uma empresa militar privada. 3 dias depois, um F-16 israelista foi abatido em território sírio quando regressava de um ataque a uma possível infraestrutura iraniana, de onde teria sido lançado um drone identificado no espaço aéreo de Israel. Acrescem ofensivas turcas em Afrin, zona curda na fronteira entre os 2 países, em retaliação contra milícias das Unidades de Proteção do Povo, que Ankara considera ser uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O cenário sírio demonstra, assim, que rapidamente se poderá passar de uma guerra por preocupação, onde forças externas se digladiam indiretamente, com consequências imprevisíveis. Um conflito com estas características significa não só um agravamento da destabilização regional, por envolver os principais estados do Médio Oriente, mas também da conflitualidade internacional, dada a presença de forças militares de duas potências, a Rússia e os Estados Unidos. 2 anos e meio após o início do apoio formal das Forças Armadas Russas ao governo de Bashar al-Assad, o regime sírio controla mais de metade do território e os seus aliados internacionais, a Rússia e o Irão, aumentaram a sua influência. A derrota militar do autoproclamado Estado Islâmico, em 2017, em boa medida resultado das ações militares da coligação internacional estabelecida para o efeito, expõe que a conflitualidade na Síria tinha no Daesh apenas um dos seus componentes. Sob o rótulo de insurgentes ou terroristas para os regimes sírio e russo, permanecem dezenas de movimentos com múltiplas filiações e interesses, mas com um elemento comum: a inexistência de uma hierarquia que imponha regras de ação ou pausa nos ataques. Esta guerra, de facto, que todos os dias, infelizmente, recebemos estas imagens pela internet ou pela televisão, são horríveis. Todos nós percebemos no que se está a transformar a Síria num monte de escombros, passado todos esses anos de guerra, onde há de respeito pelos direitos humanos, onde há já de suspeita que se tenham sido usadas, inclusivamente, armas nucleares. Nós vemos todos os dias a morte de tantos civis, que muitos deles tentam fugir. Aliás, sabemos que muitos estão refugiados na Europa. Mas aqueles que não conseguiram, ultimamente, aliás, nas últimas semanas, repararam que há mesmo ecos de desespero, sobretudo de mulheres e de crianças, que para além da fome que passam, estão a morrer todos os dias, há centenas. E a comunidade internacional parece que nada faz. Os interesses são muitos, como já percebemos, geoestratégicos. Temos aí os grandes à mistura, parece que estamos numa reedição da Guerra Fria, acho que é a segunda vez que dizemos isto aqui há pouco tempo. Temos aí a Rússia, temos aí os Estados Unidos, e parece que a Carta dos Direitos Humanos é a palavra morta por estas paragens. É horrível, é uma das guerras a que estamos a assistir em direto, e que é lamentável que as forças internacionais não se oponham a este desastre, que já é uma catástrofe humanitária, porque para além de... a gente que tinha uma vida... Nós sabemos que a maior parte destas pessoas, sobretudo em Damasco, ou mesmo em Gota, eram famílias que viviam bem, classe média alta, que tinha a sua vida estruturada e que de repente se vê sem nada. E nós olhamos para aquelas ruas e aquelas ruas estão completamente despedaçadas, não é? Já não há ruas, já não há prédios, já não há cidade, e não vemos fim à vista. É lamentável que estejamos a assistir a mais esta guerra terrível. 100.2 Oliveira do Hospital. Avião de Papel é a nova música de Carolina dos Anjos, com a participação de Rui Veloso, e foi lançado o vídeo e música no YouTube a meados de fevereiro. Amor, o mundo quebra-te os sonhos, às vezes cai-te todo no sombro. Eu levanto inteiro por ti, eu viro o cavaleiro por ti. Amor, o mundo deixa-te ao frio, às vezes larga-te no vazio. Eu pinto de todas as cores por ti, eu viro o Leonardo da Vinci por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres. Amor, o mundo tira-te o ar, chega a proibir-te de dançar. Eu danço as músicas todas por ti, eu viro o bailarino por ti. Amor, o mundo fez-te mulher mais cedo do que tinha que ser. Eu faço o tempo voltar por ti, eu viro o super-homem por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que computador. Fez-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres. Pois fiz daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço, não há espaço para a dor. Fiz-te um avião, fiz-te um avião daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar. E agora ficamos com o que se passa na política na Europa e ao que nos traz aqui a Bárbara Coquim, também não nos anima. Este mundo está louco e a Europa parece que também o está, porque parece que os ventos da xenofobia continuam a graçar por essa Europa fora, não é assim, Bárbara? Pois é, pelo visto não estamos apenas num mundo em guerra, mas também há bastantes problemas na nossa Europa. A xenofobia, o racismo e o ódio estão realmente a preocupar a ONU. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zed Raad Al-Hussein, disse hoje alarmado com a expressão do discurso racista, xenófobo e de incitamento ao ódio na Europa, que chega a dominar a cena política em alguns países. Mais de 2/3 dos parlamentos nacionais nos países da União Europeia incluem atualmente partidos políticos com posições extremas contra os migrantes e, em alguns casos, muçulmanos e outras minorias. Este discurso baseado no racismo, xenofobia e incitamento ao ódio expandiu-se de modo tão significativo que em vários países domina a cena política, como vimos nas últimas semanas na campanha eleitoral da Itália, acrescentou. O Alto Comissário deu como exemplos desta crescente tendência populista, anti-imigração, racista e xenófoba, o discurso e as políticas a que se tem assistido na Hungria, Polónia, Áustria e República Checa. Recentemente, Al-Hussein disse-se chocado com o desprezo pelos migrantes e pelos direitos humanos em geral de destacados membros do governo e manifestou apreensão com uma proposta de lei que permitiria ao Ministério do Interior proibir qualquer grupo de apoio aos migrantes e impor multas aos que recebam financiamento estrangeiro. Na Polónia, onde governa o Partido Conservador e Nacionalista Lei e Justiça, Al-Hussein manifestou preocupação com a adoção da polémica lei que proíbe atribuir responsabilidade ou cumplicidade ao Estado ou ao povo polaco nos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, ou usar a expressão campos de extermínio polacos, que passam a ser punidos com 3 anos de prisão. Em relação à Áustria, onde a coligação governamental integra um partido abertamente anti-imigração, Al-Hussein criticou o antigo de uma vigilância apertada e restrições financeiras ou o encerramento de associações, escolas muçulmanas e locais de culto. Uma ampla criminalização dos imigrantes indocumentados para expulsões automáticas e a adoção de uma linguagem extremamente restrita sobre a integração e cidadania. Quando a República Checa, o Alto Comissário destacou a discriminação dos ciganos e a segregação das crianças dessa etnia nas escolas. Na Europa em geral, Al-Hussein censurou que os países estejam demasiado centrados em prevenir a chegada de migrantes e deportar o máximo possível em vez de procurarem vias legais para regular a imigração. Não é a primeira vez, infelizmente, que trazemos aqui o tema da xenofobia e do racismo na Europa, mas isto de facto está a ter contornos que eram imprevisíveis há uns anos atrás. Vocês que são jovens, como é que veem esta Europa que está cada vez mais extremista, mais racista, onde em muitos destes países já há partidos políticos que já têm assento nos respectivos parlamentos? Não sei se repararam que num destes fins de semana, creio que até foi no último, o nosso Presidente da República congratulou-se com o facto de esta situação ainda não ter chegado a Portugal. Efetivamente, nós devemos ser dos poucos países da Europa onde os nossos partidos, nenhum deles segue esta linha, pelo menos os partidos com mais representatividade, e sabemos que temos um ou outro minoritário que nunca conseguiu representação parlamentar. Mas, de facto, em Portugal isto é muito residual, felizmente, até ao momento ainda é residual. Mas no resto da Europa isto é muito preocupante, na Europa Central, porque esperávamos uma Europa, se calhar, para todos, esperávamos uma Europa da solidariedade e estamos a ver exatamente o contrário. Como vês isto, Bárbara? Eu vejo isto como um cenário muito preocupante, porque o que nós estudamos em História, que foi o início da União Europeia, da antiga CEE, que tinha como objetivo uma união inicialmente económica entre os diversos países, mas que depois passou a uma união de forças, a uma união de ideais, onde os seus habitantes poderiam emigrar para os países pertencentes ao espaço Schengen sem qualquer preocupação, onde realmente a Europa, os países europeus davam as mãos, tentavam abraçar a globalização a todos em conjunto e ser o mais unidos possível. Utopias? Pois realmente parece que no início foi tudo uma grande utopia e que agora nada disso se consegue cumprir. Os países estão cada vez mais de costas voltadas, os países estão cada vez mais a fechar-se para os outros, cada vez mais centrados em si, com as suas economias fechadas, sem quererem circulação de pessoas, onde é que isto já se viu? Que há uns anos atrás, há uns séculos, quiçá, acredito muito que estes países estiveram em guerra e tiveram necessidade de emigrar para países estrangeiros com uma melhor economia que os pudesse acolher, onde pudessem começar a sua vida de uma forma mais sustentável, digamos assim. E agora esses países que no passado se calhar precisaram de outros são os primeiros a cruzar os braços e a fechar-se e a recusar ajuda. Portanto, sim, acho isso preocupante, porque gostava de quando crescer, quando for uma adulta, quando puder ter voz, digamos assim, gostava de poder ver uma Europa onde uma Europa igualitária, onde, por exemplo, onde não houvesse extremismos em Parlamento. No ano passado falámos aqui do Parlamento Europeu e de políticos que já pertencem a estes partidos extremistas. Exato. Extrema-direita. E isto é preocupante não apenas para os países em si, mas para a Europa no geral. Porque extremismos não é bom, racismos e xenofobias não é bom, porque somos todos seres humanos, somos todos, de certa forma, iguais e temos que nos ajudar uns aos outros, porque assim conseguimos, de certa forma, sobreviver. Liliana, a tua opinião? Eu acho estranho, no século e no ano em que estamos a viver e numa geração que supostamente devia ter uma mentalidade tão aberta, ainda verificarmos situações como esta de xenofobia, e claro que é preocupante, porque nós não pensamos na nossa posição se fôssemos para outro país. E se calhar não pensamos que gostávamos de ser também bem recebidos, e que aquilo que estamos a fazer aos outros é alguma situação que nos pode acontecer a nós. Por isso, sim, acho que nós devemos melhorar a nossa relação com os outros. Exatamente. E aceitar o outro como ele é. Claramente. Não discriminar. Sem dúvida. Infelizmente, isto está a ser vivido por esta Europa e por muitos jovens. Aliás, vocês, se pesquisarem um pouco, percebem que há muitas camadas jovens nestes vários países que estão a aderir a estes movimentos, o que é extremamente preocupante. Aliás, eu devo-vos dizer que há pouco tempo fiz uma visita de estudo a Belmonte, onde, não sei se sabem, mas em Belmonte ainda existe uma comunidade judaica que radica desde o século XV, quando os judeus foram perseguidos, e o senhor que nos fez a visita à sinagoga disse-nos que, eu perguntei-lhe quantos elementos tinha neste momento a comunidade judaica, e ele disse-me que tinha 50 e poucas pessoas. Eu fiquei admirada, porque achei o número muito reduzido, pensava que era maior. Ele disse-me que a razão porque ela está a diminuir é que muitos judeus que vivem em Belmonte estão a ir para Israel. Portanto, Israel sempre foi a terra prometida dos judeus. E estão a ir por esta razão, porque os jovens, muitas vezes, judeus, não veem cá em Portugal muitas saídas, em termos profissionais, e, portanto, em vez de irem para Lisboa ou para o Porto, preferem ir para Israel, onde estão as suas raízes. Depois, atrás deles, muitas vezes, vão os pais. E estão a fazer isto porque, em grande parte da Europa, como sabem, ainda há muitas comunidades judaicas, e a maior parte está a assustar-se imenso com isto que se está a passar na Europa, e estão a temer que haja uma reedição da história, com o horror que foi vivido durante a Segunda Guerra Mundial e com o nazismo e com o Holocausto aos judeus. E ele disse-nos que, de facto, a maior parte das famílias europeias estão, de facto, a organizar-se, e está a ser um êxodo desde há uns anos a esta parte, porque as pessoas estão a ficar assustadas e estão a ter receio que um dia aconteça aquela catástrofe que aconteceu durante 39 a 45, que depois, se houver uma perseguição aos judeus, que em muitos sítios eles já estão discriminados, já se verifica muito ódio e muito racismo, e se algum dia isto vier a descambar para uma situação extrema, as pessoas têm medo de estar por cá e, portanto, preferem acautelar-se e ir mais cedo. Isto é assustador, de facto, porque não passaram ainda 100 anos depois da Segunda Guerra e parece que não aprendemos com a história e com os seus profundos erros. E a humanidade, enquanto perseguir nesta senda do racismo, da discriminação do outro só porque é diferente, isto é terrível. E é extremamente preocupante, continua a acontecer e infelizmente está a acontecer cada vez mais. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura e com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje sugiro O Ano da Morte de Ricardo Reis, do escritor português José Saramago. O Ano da Morte de Ricardo Reis é um romance escrito em 1984 por José Saramago, cujo protagonista é o semi-heterónimo Ricardo Reis, de Fernando Pessoa. Através dos dados biográficos de Ricardo Reis, criado por Fernando Pessoa, Saramago constrói a narrativa sobre um médico exilado no Brasil desde 1919, por motivos políticos, e que regressa a Portugal em dezembro de 1935. O romance relata então os 9 meses passados por Ricardo Reis em Lisboa, até à data da sua morte, em 1936. Durante a sua permanência em Lisboa, vive situações curiosas. É seguido pela polícia, relaciona-se amorosamente com duas mulheres, Lídia e Marcenda, figuras das suas odes, e recebe várias visitas do fantasma de Fernando Pessoa. Pela data 1936, realçada no título, o leitor apercebe-se da importância dos contextos históricos em que se situa a ação e constituem elementos preponderantes na obra, nomeadamente o facto de Portugal se encontrar sobre a ditadura salazarista e em Espanha se desenvolver a Guerra Civil. Recomendo a todos os ouvintes a leitura desta obra. Prometo que não se irá arrepender. E creio que esta obra passou a substituir a outra de José Saramago, Memorial do Convento, como leitura obrigatória do 12º ano. Portanto, no próximo ano terão aqui um presente. Esta é a obra de... mas que é uma obra incontornável de José Saramago. E o nosso Prémio Nobel merece sempre ser lido e ser relido. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de série e com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se Channel Zero. É uma série americana de terror criada por Nick Antosca. Esta série está atualmente na 3ª temporada, estando prevista a realização de mais uma temporada. Cada temporada mostra uma história diferente. Esta série é transmitida pela Sci-Fi. A primeira temporada chama-se Candle Cove e conta-nos a história de um psicólogo infantil que retorna à sua pequena cidade para investigar o misterioso desaparecimento de seu irmão e de uma série de crianças dos anos 80. Ligado aos desaparecimentos, existe a conexão a um programa de televisão infantil bizarro que estava no ar na época dos desaparecimentos. A segunda temporada chama-se The No End House e conta-nos a história de uma jovem que visita a No End House, uma bizarra casa de terrores que consiste numa série de quartos perturbadores. Ao voltar para casa, ela percebe que tudo mudou. A terceira temporada, a atual, chama-se Butcher's Block e conta-nos a história de uma jovem que muda-se para uma nova cidade e fica ciente de uma série de desaparecimentos que podem estar conectados a um boato sobre escadarias misteriosas localizadas nos piores bairros da cidade. Com a ajuda da sua irmã, descobre algo que está a aterrorizar os moradores da cidade. I will help you. Don't you just want to be taken care of? No pain. You let me fair. Cada temporada tem 6 episódios com a duração de 60 minutos e esta série é excelente para quem gosta de terror e suspense. Pois, para quem gosta do género, fica feita a sugestão. Embrace it. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com a preservação do ambiente. Todos os dias despejamos 8 milhões de toneladas de lixo no mar. A Quercus alerta para as consequências da ação do homem nos oceanos. Sabia que cerca de 80% da poluição marinha tem origem em terra? Ela é importante para todos nós, mas para os portugueses em particular. Muitos fazemos dele, devido à nossa longa costa, o nosso sustento. Mas teremos o cuidado que ele nos merece? Infelizmente a resposta é negativa. A quantidade de lixo deixado nas praias ou atirado nas linhas de água terrestres, tais como rios e ribeiras, têm como destino final o oceano. A agravante é que a maioria destes resíduos não é biodegradável. Falamos, por exemplo, de plásticos que posteriormente se vão fragmentando em partículas mais pequenas que são confundidos com um alimento para muitas das espécies marinhas. Além de provocar alterações nos ecossistemas marinhos, é também responsável pela alteração das rotas migratórias, provocando desequilíbrios nas cadeias alimentares. A título de exemplo, Talvez não saiba, mas muitos fertilizantes e pesticidas utilizados sistematicamente na agricultura acabam por ir para parar ao oceano, provocando alterações irreversíveis e fatais para as espécies, entre elas até a humana, porque se forem por nós ingeridos, podem trazer problemas de saúde. Pois é. Nós estamos a contaminar isto tudo, já percebemos. Já a semana passada falavas de plásticos, daquela famosa ilha de Bali na Indonésia, ondas que têm uns corais lindíssimos e que afinal o fundo do mar está cheio de plástico. Nós estamos, de facto, a provocar uma poluição impressionante, mas nós estamos a danificar tudo, as cadeias marinhas e, claro, muitos dos peixinhos vão ser depois consumidos por nós. Se eles estão a ingerir estes pesticidas, obviamente eles estão a retornar, obviamente, depois para a terra e para os humanos. Portanto, nós, evidentemente, que a humanidade vai sofrer todas estas consequências. Aliás, também percebemos as alterações climáticas que estamos a sofrer, estas situações extremas ou de períodos de chuva muito fortes, de ventos ciclónicos, de furacões, inclusivamente, que nunca se tinham visto em Portugal, ou de depois de seca extrema, parece que vai ser uma constante e vamos ter que nos habituar a estas mudanças climáticas. E tudo isto é o reverso da medalha de um planeta que está cada vez mais sujo, que está cada vez mais contaminado, que está cada vez mais poluído. Cada um de nós tem que ter esta consciência ecológica, porque se não forem as novas gerações a tê-la, de facto, nós não teremos futuro. A humanidade não terá futuro neste planeta. Já muitas vezes trouxemos aqui esta questão e vamos continuar a insistir porque é fundamental. Aliás, umas colegas vossas que visitaram recentemente tanto a Holanda como a Bélgica vieram muito surpreendidas com o asseio, a higiene que viram em todo lado. Porque acham, lá é inconcebível que alguém deite lixo para o chão, por exemplo, ou que alguém consuma desmesuradamente plástico, pois aqui em Portugal parece que isso ainda é normal, e eu infelizmente continuo a ver as novas gerações muito pouco educadas, culpa das velhas gerações, obviamente, as gerações mais velhas, culpa de todos nós, culpa de toda esta sociedade que de facto ainda não está a conseguir mudar as mentalidades, infelizmente. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Olá a todos, eu sou o João dos Atores e o meu nome e em nome dos atores, meus colegas, queremos mandar abraços e beijinhos aos alunos da Escola e o Meio e um grande agradecimento a eles pelo apoio que nos têm dado. Falas de mim como se não quisesses saber, mas se eu fosse embora tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Não gosto de ti, eu estou bem assim. Então porquê é que falas a toda hora de mim? Que ele saiba, não fui eu que decidi. Que chegou a hora de dizer, sei bem-vindo ao nosso fim. Errei, mas eu não desisti, nah. Suspeitei, mas eu nunca insisti. E embora eu pensasse que sim, tu não foste feita para mim. Tu não foste feita para mim. E embora eu pensasse que sim, tu não foste feita para mim. Falas de mim como se não quisesse saber, mas se eu fosse embora tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Yeah, eu já vi que estás toda confiante. Esta noite estás na boa, mas amanhã é diferente, nah. É que eu já segui em frente e tu vens atrás de mim, mas vou finhar pressa ao passo que eu não vou esperar por ti. Yeah, as cenas já mudaram entretanto. Eu ainda pensei em ti, mas já não tanto. Eu cantava só para ti, mas já não canto. E tu podes não ser santa, mas eu também não sou santo. Traz pouca roupa ao batom, somos só os dois. Conversas dessas tão sérias ficam para depois. Se cantava para ti, eu já não canto. Eu não quero saber de ti qual é o espanto. E embora eu pensasse que sim, tu não foste feita para mim. Falas de mim como se não quisesses saber. Mas se eu fosse embora, tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Já tu falas, mas eu não entendo. E tu ligas, mas eu não atendo. Mas agora não importa. Tu só dás valor às cenas quando perdes. E agora não és tu que deves. Mas eu sei que tu ainda queres. Não foste feita para mim. Falas de mim como se não quisesses saber. Mas se eu fosse embora, tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Ficamos agora com uma sugestão de visita, desta vez pela Liliana Silva, e ao que parece, como se aproxima a Semana Santa, e Braga é a nossa capital religiosa, parece que a Liliana desta vez nos recomenda a ida até ao norte, não é assim? É verdade. Boa tarde, senhor ouvinte. Porque estamos quase na quadra da Páscoa, convido-o a visitar a nossa capital religiosa, Braga. Bem-vindo à Semana Santa de Braga. De 23 de março a 1 de abril, a cidade volta a viver um dos momentos maiores com a realização da Semana Santa. Considerada a mais vistosa e famosa de todas em Portugal, a Semana Santa de Braga trará à cidade milhares de pessoas que poderão tomar parte de um evento único repleto de tradições escolares. As suas origens exatas são desconhecidas. Tal como se realiza na atualidade, nomeadamente no plano das celebrações populares, a Semana Santa continua uma tradição que vem, pelo menos, do século XVI, com desenvolvimentos e variações no decurso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos inovadores e exclusivos, e no plano litúrgico conservando diversos elementos próprios do chamado rito bracarense, únicos no mundo. É precedida por uma longa preparação e ambientação. Nos planos religiosos e cultural, ao longo da quaresma, via chacras, concertos, espetáculos, exposições, a decoração da cidade. A quaresma, com alusão aos 40 anos da travessia do deserto pelo povo de Israel, surgiu como tempo de preparação espiritual para o batismo, que já no século III era costume celebrar na vigília pascal. Desde o século V foi assumida também como tempo penitencial para os pecadores que haveriam de ser reconciliados com Deus e com a Igreja na Quinta-feira Santa. Mas Braga tem muitos atrativos, mesmo fora da Semana Santa. É uma cidade jovem e tradicional, repleta de tradições e locais para visitar. É conhecida pelas suas igrejas barrocas, esplêndidas casas do século XVIII e jardins. Conhecida no tempo dos romanos como Brácara Augusta e sede do episcopado português do século XII, a longa história de Braga é visível nos seus monumentos e igrejas. A igreja mais importante é a Sé, que exibe vários estilos do romano ou barroco, orgulhando-se também das esplêndidas casas particulares do século XVIII. A Sé Catedral é considerada como um centro de irradiação episcopal e um dos mais importantes templos do românico português. A sua história remonta à obra do primeiro bispo, Dom Pedro de Braga. Nesta catedral encontra-se os túmulos de Dom Henrique de Borgonha e sua mulher, Teresa de Leão, os condes do Condado Portugalense, pais do rei Dom Afonso Henriques. Não deixe de visitar o Museu do Tesouro da Sé. Outro ponto de muito interesse é a Igreja e Mosteiro de Tibães, que é anterior à nacionalidade. Boa viagem até Braga. Muito bem. Braga, de facto, congrega o interesse dos cristãos católicos por esta altura da Páscoa. Alguma vez visitaste Braga por esta altura da Semana Santa, Liliana? Não, por esta altura não. Gostarias? Sim, sim, claramente. Acho que é uma festa que todo português devia visitar. Especialmente quem for crente e especialmente quem for católico, porque realmente as festividades que por lá acontecem, sobretudo ali no dia da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, atraem milhares de turistas e acho que até atraem mais do lado lá da fronteira. Há muitos espanhóis que até fazem férias propositadamente para vir na altura da Páscoa até Portugal e particularmente para visitarem o norte do país e Braga. Por isso, se o senhor ouvinte está interessado em conhecer melhor Braga e se é católico, fervoroso, não deixe passar esta Semana Santa e rumo até ao norte, onde com certeza vai passar uns dias muito agradáveis. Boa nova, irresistível. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 16 de março, as turmas do 8º ano do nosso agrupamento rumaram até à Cova da Beira no âmbito da disciplina de História. Em Belmonte visitaram o Museu dos Descobrimentos, um espaço moderno e interativo e com um acervo muito interessante. Seguiu-se um passeio pelo Centro Histórico da Vila e a visita à Sinagoga. Neste espaço sagrado, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir uma interessante explicação sobre a religião judaica, sobre os rituais da comunidade sefardita, que existe aqui desde o século XV e que atualmente é a única em Portugal. Na Covilhã, a visita de estudo centrou-se no Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, ao núcleo da Real Fábrica de Panos e ao núcleo da Real Fábrica Veiga. Estes são espaços excelentes para o conhecimento da história das manufaturas de lanifícios dos séculos XVII e XVIII, bem como para o estudo da industrialização dos lanifícios já nos séculos XIX e XX. Esta visita, que se insere no programa da disciplina de História do 8º ano, foi de veras enriquecedora pela sua diversidade. Esse é também o objetivo primordial destas visitas de estudo, proporcionar aos nossos jovens alunos a abertura de horizontes, o conhecimento da riqueza patrimonial do nosso país e o aprofundamento de conhecimentos. Também os alunos do 11º F do curso profissional de técnico de multimédia visitaram o Museu da Eletricidade em Belém e o News Museum em Sintra. Foram acompanhados pelas professoras de técnicas multimédia e de física. FM. Boa nova. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Delicate é a música Taylor Swift. Dive bar on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Now can we be? But you can make me drink. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Estamos já a terminar por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.